vejo estilhaço sobre a cena. Se você tá aqui, então faz parte do problema. Interpreto o sofrimento em poema. Entende ou não entende? Mas um dilema é foda. Tudo volta que nem moda. E vejo mais um queimado na roda. O que fazer? Será que pode ou não pode? Ainda me pergunto. Quem mata o pichote? A sociedade, Deus, a polícia, a justiça. Será que nessa vida teve perícia? Jornalista com malícia, com certeza. Agora cresce um filho sem nada na mesa. Por mais que tudo aconteça, me mantenho com a mente coesa. Não cultivo tristeza. Então, irmão, lhe pergunto, vale a pena ser mais um cuzão na boca do Datena? A vida acontece, não avisa. Ninguém quer ver triste, então vive só na brisa. E eu olho pro lado, não vou me entregar. Mas agora é fato, eu tô na guerra pra lutar. Meu adversário tá armado e potente. Enquanto eu tenho uma caneta e um verso inteligente, coerente. Sigo a vida cantando, tudo vale a pena. Lutando, faz vibramente. Vou rimando e o coração purificando. Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, o que vale a pena? Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, você que tá em cena. Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, o que vale a pena? Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, você que tá em cena. Vale a pena, pelos meus amigos, pela minha família. Seguir lutando, se entregar é covardia. Tudo que já fiz, tudo que passei, passa como um filme na minha cabeça. Saudade até das pessoas que odiei. Hoje nada me abala, chega de tristezas. Vale a pena por aqueles que deixaram seu legado. Olinda e Paulo, muito obrigado. Caminham, se cruzam por algum dilema. Vida tipo uma peça, próxima cena. Nego aí tá com pai e mãe, e nem respeito, guardando no peito. Todo mundo em vez, soubesse como vale a pena viver bem. Não ficaria dizendo que mãe não tem. Se enxerga olhar pra trás ou pro lado, ter certeza mesmo de quem são seus aliados. Quando assunto é vida, ela não dá boi. Quando se arrepender, ela já foi. Só tudo dou devido valor, minha família me inspira, preciso compor. Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, o que vale a pena? Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, é você que tá em cena. Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, o que vale a pena? Quando assunto é vida, tudo vale a pena. Quando assunto é vida, você que tá em cena. Quando assunto é vida, faz valer a pena, irmão.